graças, meu Senhor, por eu ser sua escolhida. Te agradeço, meu Senhor, por enviar a cobertura em minha vida. Desde o ventre estou crescendo em graça, crescendo em graça até o fim. Minha verdadeira identidade, graças a Jesus Cristo, homem. Eu estou agradecida por tudo que me ensinou. Ao ouvir sua palavra, minha mente edificou. Por isso hoje eu agradeço por esta palavra. Sei que ela é a verdadeira, sei que ela não é a falsa. Graças, Senhor. Te agradeço por tudo. Graças, Senhor. Te agradeço por tudo. Graças, meu Senhor, por eu ser sua escolhida. Te agradeço, meu Senhor, por enviar a cobertura em minha vida. Desde o ventre estou crescendo em graça até o fim. Minha verdadeira identidade, graças a Jesus Cristo, homem. Eu estou agradecida por tudo que me ensinou. Ao ouvir sua palavra, minha mente edificou. Por isso hoje eu agradeço por essa palavra. Sei que ela é a verdadeira, sei que ela não é a falsa. Graças, Senhor. Te agradeço por tudo. Graças, Senhor. Te agradeço por tudo. Eu sei que um dia todo olho verá, mas eu já posso ver a trombeta que o mundo ouvirá. Eu já posso ouvir. Sei que fui predestinada, sei que estou completa. E por isso eu reino em vida, não importa as circunstâncias. Eu estou agradecida por tudo que me ensinou. Ao ouvir sua palavra, minha mente edificou. Por isso hoje eu agradeço por esta palavra. Sei que ela é a verdadeira, sei que ela não é a falsa. Graças, Senhor. Te agradeço por tudo. Graças, Senhor. Te agradeço por tudo. Graças, Senhor. Te agradeço por tudo.